3, 7, 2, 8, 3, 3, 2, 5, boa noite. Meia 310, chame agora o centro Recife na frequência 126.5, alterna 125.45. Ok, Avianca 6310, chama agora 12685, alternando 12545, grato, obrigado. 104, está autorizado 2 mil pés, registro no 014, reporte estabilizado na final, procedimento ILS, seu guide. Ok, 2 mil pés, 1014, reportarei final ILS, sem guide. Profax 3858. Gosta Golf Tango, ação de identificação, chegada a Bonf, informa o ponto ideal de descida. Passando ideal de descida, Gosta Golf Tango, possibilidade de manter a prova do VLR para uma possibilidade de ser na 17, mais pronto. Afirmativo, Papa Tango, Gosta Golf Tango, desça para nível 040 da presente prova do VLR. 040 na prova do VLR, Gosta Golf Tango. Então, Gosca Golf Tango, desce inicialmente para o nível 080, aguardando para livrar o 080. Para o 080, Gosca Golf Tango. Para o Pacto Tran 3858, POB 75, alterna Teresina, 5 horas e 35 minutos de autonomia. Está livre o ponto de espera 186014. Autorizado o táxi até o ponto de espera, modulares 86 Torre e 1014, Tran 3858. 748, pode permanecer na velocidade? Afirmativa, 6748. Interceptador, localizador no 604. No 604, complete a final ILS sem glide, chame Torre Salvador 198 decimal 6. Ok, 186 Torre agora, voo no 604, obrigado. Boa noite, gol no 604, vai passar sim para baixar a travada, capitão. 604, boa noite, livre pouso, 090 graus, meia dúzia nós. Entendi, livre pouso. Mantém 3858. Após a passagem do mesmo, ali mantém na 10, tá 3858. Solo 5-6, livre primeira direita, após prossiga táxi Alfa, Índia, portão 02. Alfa Índia para o 02, centro, 604. Luftango, foi entendida a sua transmissão? Essa é a modificação das regras agora, no momento? Afirma, afirma, senhor. Ok, modificado os 54, desça visual, 1500 pés. Conforme visual com aeródromo. Para 1500, você possa avisar o aeródromo, na hora do Golfo Tango. Autorizado a decolar no 0090 graus, fique com nós. Iniciando no 0, tá 3850. Decolar 255, controle 199, decimal 35, voo. 1935, boa noite, tá 3850. Desça para 2000, ajuste 1014, reporte localizador. 2000 com 1014, patrão localizador 6747. Salvador, boa noite, tá 3850, decolou cruzando 1200, não se escolhe. 3858, suba ao 370, saída Momo, vigilante. 37 Momo, tá 3850. Controle o 3858, poderia voar Albo, tá presente? Autorizado, Albo. Direto Albo, tá 3858. Trote não seria possível por 3858 não, né? Após Albo, o centro solicita que voe direto Fortaleza. Ciente, Albo direto Fortaleza, para 3850. Juno 52 Copper. Pronto pra Copper, prossiga. Autorizado 330 Recife, Apple 58, decola 10, esquerda Pucaracaju, controle 11935 e o transponder 5440. 330, aprovado para Recife, Apple 58, decola da pista 10, com curva esquerda, saída Pucaracaju, 1935, controle 5440, transponder 3152. Corrija, é 5540. 5540, transponder, tá 3152. 3152 para o pushback, acionamento no 03. Tá livre, chame táxi. Aí. Localizador, 6748, objeto. 6748, 3 milhas para o externo, complete final ILS, sem um glide, torre 1 no 86. Muito bem, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, objeto 67. 7748, avistado, sem trem, pulo autorizado, puxando 0, vento 0, 9, 0 graus, com meia nós. Salvador, Oscar Golfo, pega o pódio pra rotatória. Autorizado, rotatória. Tem. 3858, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 3858. Vou firme a procedência? Procedência para olhos. Ok. Salvador, boa noite, ao Rio 9642. Prezado de chegada a Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste 1014, reporte localizador. Para 2 mil pés, reportará o localizador, 9642. Salvador, 3152, para o táxi 104 a bordo, 4 horas e 11, alterna Natal. Utilizado o táxi até o ponto de chegada 10, Lacha, Miturri 1, número decimal 6, ajusta no 04, o TAN 3152. Utilizado o táxi, ponto de chegada 10, 186, torre TAN 3152. Solo 04, livre direita, após que eu siga táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Golfo Tango. Corre 286, Golfo Tango, até agora. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Corre, Topa Tango, Oscar Golfo. Que chamou? Tango Oscar Golf e Tango, tá 13 milhas agora, vai passando 3000, visa Alco Aeródromo. Quem tem porta habilizada na final da 17 e Oscar Wolfgang? Guarda, pode esperar. Para 1.500 pés, o Oscar Wolfgang. Wolfgang. Salvador, tá 3152, boa noite, ponto pé da 0, pronto. 3152, autorizado a alinhar e decolar 10, viatura de 1200 graus, 079. Estou confirmando o POB 1104? Afirmo, 104 POB, autorizado a alinhar e decolar 10, tá 3152. Começando na final do ano 7, Oscar Golf Tango, contra a FX. Tem visual com aeronave, está autorizado o pouso no 7, 1 centena com meia dúzia. Livre pouso para Oscar Golf Tango.